chamar. Vacilão, mané. Pau caralho, seu arrombado. Jogando conversa fora, boca de pica. Se eu tenho o que falar, seu cuzão. Falador, passa mal. Logo vão te deitar. Falador, passa mal. Ai, boca podre, o que tu pretende? Vem chegando desse jeito, não chega perto. Porque os malucos da quebrada já assinaram o decreto. E você tá pedido por tudo que fez. Se queimou um monte de vez. E tu já sabe que caguetagem é punida duramente pela lei da favela que diz: falador, passa mal. Tiro na testa, enfim. De oitão a rifle flau. Porque intriga existe, mas não dá pra admitir. Nem passa pano, no final sobra pra ti. O vacilão só vai morrer porque mereceu e vai pagar aqui. E aí? Não adianta ter juiz que absolve. Os monstros já tá tudo pronto. Até o gás de gambé sobe. Não foi por falta de aviso dos cara que anda contigo, mas mexeu com quem não devia e vai receber o devido castigo. O piso será manchado de vermelho com teu sangue, porque você envenenou o ar da quebrada com mentiras antes. Como a cobra naja que cospe veneno, você desferia mentiras no ar que enfeitiçava a cabeça de quem as ouvia. Verdadeiro sofista, até conseguiu convencer o moleque que era humilde a matar a sangue frio. O doido que tinha treta com você, que depois foi cobrado. O revide é foda e veio dobrado. Filho da puta, vê o estrago que tu causou. Fala, tu passa mal. Logo vão te deitar. Que quer só se fode achando que tá bom. Falando pra caralho, pagando que pau. Mas na hora que a casa cai, é pau no gato. Falar que o fulano disse que o ciclano vai só inventando, fazendo uma bola de neve, correndo pelo errado, uma pá de malandro, caçando esse louco vai rodar. Depois não adianta chorar. O aviso foi dado, falou pra caralho. Agora pega o safado, faz ele se entregar. Falador, passa mal e pá. Escreveu, não leu, o palco meu é lei antiga em qualquer lugar. Bom malandro, mais velho, já disse. Fofoca pra mulher é feio, pra marmanjo. Imagine se meu nome roda numa fita dessa. Filho da puta, te deixo com as pernas curtas. Como tuas conversinhas que já até passaram todos os limites aqui na quebrada. Todo mundo já tá ligado que não dá pra acreditar nesse teu papo safado. Monteiro Lobato, perderia por muito em vista do estrago que tu faz com a tua história, seu puto. Tu já tá embaçado, candidato afinado. Vai pro lado dos vermes que são teus aliados. Tua hora já deu, já faz uma cara que tá fazendo essa no mundo. Já tem vários malucos na tua cola. O cemitério é o teu rumo. Filha da puta, logo vão te deitar.